vida matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira. Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira. Dá um pico de insulina e jogo hipercalórico. Vamos pro ginásio que hoje eu tô eufórico. Lança o pré-treino 4, 5, 6, desculpe. E abre espaço pra eu passar. Dá licença, me desculpe. Bonde dos pescoçudos já tão no aquecimento. Olha só, carai, hoje eu já perdi meu tempo. Já botei minha mente, foco e uma puta estileira. Betalanina vai dar o efeito da coceira. Sobe, sobe, mais uma, vamos que não pode parar. Corre pra paralela, mas volta pra ajudar. Se não bateu no peito, pode fazer mais uma. Se errou, faz de novo. Se doeu, se acostuma. Equipe tá formada, só viciado no esporte. Suplementação pra animal de grande porte. No pós-treino minha shakeira tá com sempre lotada. É o whey, malto gluta e outras paradas. Duas em duas horas, não deixo pra depois. Um monstro treina como um, come como dois. Na praia a gente brilha, olha a cara das mulher. Pode vir marcar, pronto pro que der e vier. A perna tá gigante e o abdômen encaixa. Espinhas me condenam, mas a ombreira esculacha. É treino e dieta, todo santo dia. Aeróbico é o caralho, viva a nossa academia. É o ponte da maromba, é o ponte da maromba. Ponte, ponte da maromba, é o ponte da maromba. É o ponte da maromba, ponte da maromba. Ponte, ponte da maromba.